esse imbecil que é o presidente da Juve? Do... Não, dizendo que você não representa... Não, foi da Jufesp, não foi da Juve. Ah, de São Paulo? A Jufesp é de São Paulo. Ah, de São Paulo. É uma nota de esclarecimento que eles... Mas não tem lógica, você não se apresentou... Não me apresentei nem nada, enfim, mas... O Letão? A discussão sobre a lei de abuso de autoridade tem sido muito radicalizada de lado a lado. E faltam as visões de bom senso aí. Uma delas é do juiz federal Silvio Torres, que esteve lá na. Silvio Rocha, que esteve lá em Brasília na discussão do Senado, fazendo um meio campo. Deixa eu repetir de novo. A discussão sobre a lei de responsabilidade. A lei de abuso de autoridade tem dado margem a uma radicalização muito grande lado a lado. Transformou-se num cabo de guerra aí entre Judiciário, Ministério Público e Congresso, e há muitos pontos aí de bom senso que tem que ser avaliados. Uma das visões moderadas aí de bom senso é do juiz federal Silvio Rocha, que esteve lá em Brasília na discussão no Senado. Ô Silvio, quais os pontos positivos da lei e os negativos? Bom, em primeiro lugar, Nassif, eu queria dizer o seguinte, a garantia contra o abuso de autoridade é uma garantia constitucional. Se a gente pensar que numa república não há quem exerça o poder, que está imune a qualquer tipo de controle, a lei de abuso de autoridade é mais uma garantia que o cidadão, o pobre e o rico, tem contra esse exercício abusivo. Por isso que a Constituição, ela assegura a qualquer pessoa que represente ao poder público, tanto para a defesa de direitos, e está lá, contra o abuso de autoridade. Então nós temos que desmistificar esse debate sobre pró e contra e entender a partir daí. É um desejo da Constituição. E o que nós temos? Nós temos uma lei de abuso de autoridade que foi feita na época da ditadura. É uma lei de 65. Mas vejam, mesmo numa ditadura, os militares tiveram a preocupação de ter uma lei contra o abuso de autoridade. Então essa lei é de 65. É uma lei que precisa ser atualizada. Por quê? Porque ela contém o que a gente chama de descrições de condutas muito abertas, não é? E isso pode dar margem a alguma dúvida se a autoridade, ao praticar determinado, cometeu abuso de autoridade ou não. Então esse projeto que está sendo discutido no Senado é um projeto que vem lá de 2009, a partir do chamado Pacto Republicano, você deve lembrar disso, em que foram chamados os presidentes dos três poderes. E uma das propostas que saiu desse pacto republicano era exatamente a atualização dessa lei de abuso de autoridade. E foi montada uma comissão de juristas, né? Participou dessa comissão, inclusive hoje o ministro Teori Zabaski. De modo que o debate foi contaminado por essa questão aí da Operação Lava Jato, mas esse projeto não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. E é um projeto, vamos dizer assim, que aperfeiçoou a lei e que eu até sustento para a autoridade é melhor. Quer dizer, eu, enquanto autoridade, eu prefiro o projeto aprovado do que a lei atual. Você falou que a lei atual é aberta, pode dar margem... A lei atual, ela na verdade, num dos dispositivos, ela reproduz os direitos e as garantias fundamentais e considera crime de abuso de autoridade qualquer atentado. Então aí você, bom, atentar contra a liberdade da pessoa, bom, aí você fica numa dúvida se tal medida é caracterizada como atentado ou como não. E o projeto não, o projeto ele já é mais detalhista, ele já vai dar quais comportamentos, quais condutas que, se praticados, possam caracterizar o chamado abuso de autoridade. E me parece que um dado importante também, que já estava na outra lei, mas que o projeto, vamos dizer assim, discrimina, especifica, é a questão das prerrogativas de quem atua junto aos órgãos do poder judiciário. Então, por exemplo, os advogados, as prerrogativas dos advogados estão contempladas de forma mais clara nesse atual projeto. Né? Agora é o seguinte, você tem o receio do, por exemplo, do Ministério Público, do Judiciário, qual é? Veja, eu acho que o contexto, levaram a votação desse projeto como se fosse uma medida contra as operações que estão sendo, que foram deflagradas no Brasil de enfrentamento ou apuração de corrupção. Então, sob essa justificativa de que isto seria uma medida contra essas operações, se mobilizou a grande mídia nacional. E exatamente o que eu percebi lá no Senado foi isso. Os que eram contra o projeto questionavam o momento, por que agora? Não é? Por que só agora? Quer dizer, do ponto de vista legal, aí hoje tem, digamos, instrumentos legais para coibir abusos, só que não são utilizados. Tem, exatamente. Achar que você não pode processar uma autoridade por abuso de autoridade é um equívoco. Você pode processar. Só que eu acho que a autoridade, inclusive, ela fica mais sujeita a certas acusações infundadas exatamente pela forma como a lei atual está redigida. Não é? Até eu sustentei isso. Do ponto de vista da autoridade, eu me sentiria muito mais confortável com o atual projeto. Então, até em causa própria, vamos dizer assim, ou em causa da instituição, eu gostaria que o projeto fosse aprovado. Muito bem, o público leigo, os senadores aí embarcarem nessa visão conspiratória. Por que associações de juízes também tomaram posição contrária? Eu acho que, veja, nos últimos anos o que, que a gente... Eu sempre falo isso, falta racionalidade no debate político nos últimos anos. Acho que as pessoas não têm mais argumentos racionais, elas se deixam levar pela emoção. Então você ou é a favor ou você é contra, não é? E me parece que as entidades de classe, elas tomaram esse ponto de vista, enxergaram, vamos dizer assim, naquele movimento do Senado de aprovar esse, ou tentar aprovar esse projeto, como um movimento que politicamente a leitura é que seria contra essas operações. O que é um equívoco, porque o senador Roberto Requião, e aqui eu vou fazer justiça ao senador Roberto Requião, é uma pessoa extremamente preparada. Então, ele, no próprio projeto, no substitutivo, ele foi agregando as sugestões que foram dadas, que ele achava pertinente, e ele é um homem extremamente ponderado. Então, eu diria que o projeto já era um projeto bom, mas que com o substitutivo do senador Roberto Requião ficou melhor ainda. E isso foi dito para as entidades, né? Se tentou esclarecer isso, mas as entidades, elas compraram esse discurso de que seria uma atuação contrária, vamos dizer assim, à atuação de membros da magistratura e do Ministério. Você participou lá de uma sessão, de uma audiência lá, que estava o Sérgio Moro, estava o Gilmar Mendes e estava o Requião. O que que deu dos esclarecimentos do Requião, a posição do Moro, por exemplo, que virou o ariete aí contra o Congresso? Veja, o juiz Sérgio Moro, ele chegou para esse debate, na verdade, ele não quis debater. Ele chegou com uma proposta de inclusão na lei e disse que se aquela proposta fosse aceita, ele estava de acordo com a aprovação do projeto. O que já mostra, o que confirma o meu argumento. Quer dizer, o projeto não é ruim, porque se você, com a inclusão de um determinado dispositivo, de uma redação, você concorda com o resto do projeto, é que o projeto não é ruim. Agora, acontece que a proposta dele, e aí o senador Requião captou muito bem, e até usou de uma ironia fina, disse, olha, a proposta do juiz Sérgio Moro, ele quer indulgência plenária. Indulgência plenária só o Papa pode dar. Por quê? Porque a proposta dele aniquilava a lei de abuso de autoridade. Por quê? Para evitar o que eu também estava de acordo, para evitar o que a gente chama de crime hermenêutico, né? E a gente tem que lembrar que esse crime hermenêutico foi lá no século XIX, um juiz do Rio Grande do Sul, que deixou de aplicar uma lei que tinha mudado o tribunal do júri, a configuração do tribunal do júri, ele deixa de aplicar a lei porque ele entende que aquela configuração dada pela lei estadual ao Tribunal do Júri violava a Constituição e a própria instituição do Tribunal do Júri. Então ele deixa de aplicar a lei e aplica a lei anterior, a que estava em vigor antes da modificação. E aí o governador da época manda o procurador-geral já processar o juiz por abuso de autoridade. E aí ele é condenado e o Rui Barbosa assume a defesa dele no Supremo e diz, olha, o que você está fazendo aqui é um crime hermenêutico. Então, nós tínhamos também essa preocupação de evitar o chamado crime hermenêutico, isto é, só porque o juiz interpreta uma determinada lei no sentido B e não no sentido A, de ele ser processado. Então, eu fiz sugestões de modificação no projeto para que evitasse esse crime hermenêutico, e o senador Requião acolheu. Mas a sugestão do juiz Sérgio Moro era de que qualquer divergência na interpretação da lei ou dos fatos não caracterizaria crime de abuso de autoridade. Dos fatos também? É. Mas aí eu disse, aquilo que o senador Requião captou é, mas quem é o sujeito que tem a interpretação divergente? Porque se é a própria autoridade, então nunca terá abuso de autoridade. Então vejam, só para dar um exemplo, o Supremo já editou uma súmula que é proibido o uso de algemas, salvo em determinadas situações. Quais são as situações? O sujeito é violento, há perigo de fuga, né? Há perigo para a integridade física de outros. Então você tem lá determinadas situações que podem autorizar o uso da algema. Mas existem outras situações que fica claro que você não pode usar a algema. Mas pela proposta do juiz Sérgio Moro, se o agente público executando uma ordem, se ele achasse que ali havia uma situação de uso do algema, quando manifestamente não estaria presente, bastaria ele dizer, não, eu achei que seria possível por isso, por aquilo. Então isso já seria uma interpretação divergente que não justificaria o abuso de autoridade. Então veja, qual foi a minha proposta? Não caracteriza o crime de abuso de autoridade quando a interpretação divergente ela é externa à própria autoridade. Então, se você tem lá um entendimento de um tribunal ou um posicionamento do Conselho Nacional de Justiça dizendo que em tais casos seria o possível uso dessa medida, ainda que seja uma posição minoritária, e eu adoto essa posição minoritária, então aí nesse caso eu não posso ser acusado de abuso de autoridade. Mas, quando eu dou uma interpretação a determinados fatos ou a determinado dispositivo legal, que só eu estou dando essa interpretação e mais ninguém, e isso, vamos dizer, viola de forma flagrante a lei, é claro que eu cometo crime de abuso de autoridade. Então, o que eles queriam, na verdade, na emenda do juiz Sérgio Moro, no meu entender, era simplesmente você tornar ineficaz a lei de abuso de autoridade. Tanto é que eu disse, se for para aprovar dessa forma, não precisa nem aprovar, porque ela vai ser realmente ineficaz. Eita. E quando é que essa questão do bom senso que você fala, o que pode devolver o bom senso aí? Como é que você vê essa radicalização das associações, continua? Esse negócio da Lava Jato continua sendo um bordão único? Olha, eu acho que o agente público, seja ele do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário, membro do Ministério Público, o agente público, onde é que está a racionalidade? A racionalidade está fora do agente. Onde é que ela está fora do agente? Ela está no conjunto de princípios, valores, normas que devem reger um Estado democrático de direito. Então vejam, todos nós somos contra a corrupção. Todos nós achamos que deve haver um gasto público de qualidade. Agora, a forma de você combater a corrupção, a forma de você enfrentar essas mazelas da nossa sociedade, elas estão previstas no ordenamento jurídico. E é um ordenamento jurídico, quais foram os valores adotados por nós? Estado democrático de direito. Então, o acusado, por pior seja a imputação que seja feita a ele, ele tem o direito daquilo que nós chamamos de um processo penal justo. E esse processo penal justo passa exatamente pelo respeito às garantias e direitos fundamentais do próprio investigado. Mas vamos pegar um caso que está ocorrendo frequentemente aí dos indiciamentos da Polícia Federal. segundo a gente tem lido aí, o indiciamento não tem nenhum significado jurídico. Mas cada indiciamento é tratado pela mídia como uma acusação já definitiva. Então você tem casos aí de advogados que investem contra abusos aí que são indiciados. Tem casos, por exemplo, Gilberto Carvalho faz uma crítica à Lava Jato, é indiciado. Isso aí não configuraria, mesmo sem ter desdobramentos jurídicos, uma forma de abuso de autoridade? Veja, toda vez que você usa de uma competência para fora da finalidade dela, é abuso de autoridade. Então, o que, que a gente hoje vê no Brasil? Uma exploração midiática, né, dos investigados e dos acusados. Isso é uma estratégia. Não é? É uma estratégia que você adota exatamente para desprestigiar o investigado e o acusado. Isso tem efeitos, vamos dizer assim, na dignidade da pessoa humana terríveis. A pessoa passa a ser, é como se fosse uma morte civil. Ela passa a ser vista como o corrupto, como o assassino. Não é? E antes mesmo que tenha ocorrido uma decisão final sem possibilidade de recurso. Porque dentro daquela ideia do processo justo, a gente tem que pensar que é exatamente o devido processo legal exige uma decisão definitiva com trânsito em julgado para que eu possa acabar com a chamada presunção de inocência. Em países civilizados, e o Brasil é um país civilizado, esse tratamento midiático estaria proibido. Por quê? Se a gente examinar o mesmo Código Civil, a própria Constituição, não deveria haver a divulgação dessas informações. Essas informações, elas deveriam correr dentro de um segredo, de um sigilo. É claro que você não quer dizer com isso que a mídia não possa ter acesso a essas informações se elas não comprometerem a dignidade, não é isso. Mas veja, essa exposição em que você já avisa com hora marcada que vai haver uma medida judicial de constrição, então a imprensa sabe antes mesmo dos advogados, quer dizer, esse tipo de coisa, esses exageros, eles não integram o conceito de um processo democrático justo. Isso é penalizado. O agente que faz isso pode... Ele comete o crime de abuso de autoridade. Mas vamos pegar alguns casos que a gente tem acompanhado aí de ministros do Supremo que foram tiveram a sua honra atingida aí com... em cima de episódios que não tinham nada de criminosos, mas que atingiam a sua honra. Esse tipo de chantagem, assim, esse papel da mídia, o que segura? O que evita esse uso excessivo da força da mídia para dobrar juízes do próprio Supremo? O Supremo até hoje não reagiu. Veja, acho que o Brasil teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal, o relator até, acho que era o ministro Carlos Aires Brito, em torno da ideia de liberdade de imprensa. Acho que no Brasil se tem uma ideia equivocada de liberdade de imprensa, né? Porque se prega a liberdade de imprensa, mas se quer eximir a imprensa de responsabilidade. Antigamente, eu comecei o curso de Direito em 1982, quando você estudava esse assunto, o que você entendia? Olha, desde que o jornalista ou a imprensa se limite a uma narrativa dos fatos, não há problema nenhum. Então, se ela está narrando fatos, ela repetir aquele fato, isso não gera nenhuma responsabilidade. Outro ponto que também não geraria responsabilidade é o direito de crítica, desde que seja uma crítica, vamos dizer assim, respeitosa, uma crítica que não seja ofensiva. Você pode, o trabalho público da pessoa. Você pode exercer esse seu direito de crítica. E claro que as pessoas públicas, as que ocupavam cargo público, elas tinham uma visibilidade maior de quem não ocupava um cargo público. Então eram essas balizas que orientavam a atuação da imprensa. Mas hoje o que eu percebo é que existe o que eu chamo de especulação. Então não é a narrativa de um fato, não é uma opinião, mas é uma especulação. Então se você narra que duas pessoas se encontraram, você está narrando que duas pessoas se encontraram. Se você acha que essas duas pessoas não deveriam se encontrar, porque uma ocupa um cargo público e não, eticamente não seria adequado, você está exercendo o seu direito de opinião. Agora, quando você, desse encontro, você começa a especular, eles se encontraram provavelmente para fazer isso ou para fazer aquilo, para mim está fora, você não está nem na narrativa dos fatos, nem você está no exercício de uma crítica, você está na especulação. E hoje o que a imprensa mais faz é especulação. Então, mas se você pegar os inquéritos da Lava Jato, eles usam especificamente, eles usam objetivamente esse tipo de especulação. Exato. E essa especulação, quando ela gera danos à pessoa, danos morais e danos materiais, porque ela afeta a honra, a dignidade da pessoa, e depois essa especulação ela não se comprova num devido processo legal, como realmente ocorreu, aí é que me parece que cabe a responsabilização dos órgãos de imprensa. Mas uma responsabilização pecuniária, porque ela tem que responder pelos danos morais e materiais. Porque, veja, volta ao passado. Eu não podia chegar a um jornalista e apresentar um relato que não tivesse fundamentado em provas. Mas vamos pegar... Isso é o teu campo, não é o meu, mas... Mas vamos pegar Zelotes. Zelotes, você tem um inquérito que sai da Polícia Federal que diz: em tal dia o Lula se encontrou com o fulano, lá esqueci o nome dele, lá, o lobista, certamente foi para discutir como que ia receber o dinheiro sem... Isso aí não sai da imprensa, isso aí sai da Polícia Federal. Se isso não se comprovar, o que que acontece com o delegado, o que aconteceria com o delegado da Polícia Federal que soltou esse documento, que serviu de base, porque a imprensa ela se resguarda, isso aqui é documento oficial. Veja, do ponto de vista da investigação criminal, essas ilações, elas não têm fundamentação, amparo nenhum. Tá? O que você tem, a pessoa se encontrou. Agora, você tem, foi gravado, houve uma gravação ambiental, ele reportou isso a alguém, a um terceiro que testemunhou, enfim. Se você não tem essas provas, essas ilações, do ponto de vista jurídico, elas significam nada. O inquérito, veja, como é que isso se processa? Esse é o papel do delegado de polícia. Ele manda isso para o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público a função dele. Ele tem que verificar se aquelas ilações, elas têm um lastro mínimo de provas. Se não tem, por exemplo, se um terceiro não foi ouvido e relatou, não, realmente eu ouvi, ainda que um fragmento da conversa, eles estavam falando sobre isso ou sobre aquilo, se você não tem esse mínimo lastro probatório, o Ministério Público teria que devolver o inquérito para que as investigações continuassem, ou então pedir o arquivamento. Então, mas... E vamos imaginar que o Ministério Público adira a essa narrativa da polícia, nessa narrativa não comprovada em provas, e ofereça uma denúncia com base nessa narrativa. Aí o controle é do juiz. Cabe ao juiz, no recebimento da denúncia, examinar aquilo que nós chamamos se há justa causa. O que é uma justa causa? A justa causa é a prova da existência de um crime. É o que nós chamamos de materialidade. E indícios de autoria daquele crime. Mas a prova de existência do crime você deve ter. Então vejam, se eu chego e falo, houve um homicídio. Bom, onde é que está a prova da existência do crime de homicídio? Onde é que está o corpo? Né? Por isso que se chama, inclusive, você tem que ter um exame de corpo de delito. Onde é que está o cadáver? Encontrei o cadáver, ele vai ser examinado. Realmente a pessoa, ela não morreu de causas naturais. Outras causas provocaram sua morte. Então nós temos um crime aqui para investigar. Houve um homicídio. Quem é o autor? Aí você pode ter indícios. Alguém pode dizer, não, ele foi visto, a última pessoa que esteve com ele foi fulano de tal. Aí você vai investigar esse fulano de tal. Eles tinham uma rixa, uma desavença. Então, vejam, eu não tenho uma testemunha direta que diga que esta pessoa matou esta pessoa, mas eu tenho esta morte, e aí sim eu tenho indícios de que ela foi vista com ele, e havia em tese, alguns motivos para a prática daquele crime. Então, isso configuraria o que nós chamamos de indícios de autoria. Quando eu recebo uma denúncia, eu tenho que ter isso muito claro. Então, mas vamos supor o seguinte, chega até o juiz. O juiz isento, que não está contaminado ideologicamente, ele vê aquela denúncia e fala, eu arquivo aquela denúncia. Entre o momento que saiu da Polícia Federal até o momento que o juiz arquivou, você teve todo um processo de disseminação da versão que sai da Polícia Federal. Sim. Sim. Isso é um abuso de autoridade. E veja, é por isso que alguns que eu digo, não estou dizendo, o que, que a gente percebe? Que a própria sanção vai ser a sanção social, é exatamente essa detração. É exatamente essa humilhação que você sofre da investigação na polícia, de você ter o seu nome estampado no Jornal Nacional, de você ser acusado de cometer aqueles crimes. Não é? E isso é que para alguns, sabem que o processo em si, se for observado o devido processo legal, ele vai resultar em nada, absolutamente nada. Vai resultar num arquivamento ou numa absolvição. Ainda que seja pelas instâncias superiores. Né? E vamos citar o exemplo clássico, escola de base. Né? A escola de base. Que erros na investigação e essa presunção, essas ilações, simplesmente arruinaram com a vida. Tinha todos os elementos lá para saber que era inocente. E sim. Na época, os jornais tinham isso e não usaram. Então veja, vamos citar o caso, a escola de base. Mas alguns acham que aí é aquela brincadeira, quer dizer, porque o que é questão da impessoalidade? Eu posso até subjetivamente não gostar de fulano. Ele é réu na minha vara, eu posso fazer o maior juízo dele depreciativo, não gostar, enfim, nem deveria fazer isso. Mas eu tenho que ver se no processo realmente eu tenho provas para condenar. Isso que é você agir com impessoalidade. E às vezes o que acontece? Os agentes de persecução, eles são humanos, então eles confundem, eles têm, vamos dizer assim, um juízo depreciativo sobre determinado investigado, eles acham que moralmente, eticamente, ele tem comportamentos reprováveis, não consigo provar bem aqui ou aqui ali, então o processo, vamos dizer, de sanção é um processo de sancionamento social. Ele vai ser exposto publicamente a essa execração, né? E isso vai fazer com que, pelo menos do ponto de vista social, ele seja sancionado. Ele receba, vamos dizer assim, alguma punição. Isto não é um modo de agir republicano, isto não é um modo de agir democrático, né? Você não é um modo de agir do agente público estatal. Ele tem que agir de forma a observar o procedimento previsto. Esse conceito de poder e dever dentro com as autoridades públicas, isso é bem tratado aí pela doutrina brasileira? A nitidez sobre os limites? Sim, eu acho que hoje com a internet, com os diversos cursos de pós-graduação que se difundiram no país, com essa profusão de editoras, né, com esse acesso à literatura internacional, com esse intercâmbio de professores, esses movimentos culturais todos, não existe, vamos dizer assim, estudante de direito e depois profissional da área de direito que não conheça todos esses valores e princípios que regem a nossa ordem democrática. Então, a verdade é que se eles não são observados, se eles não são cumpridos, não é por desconhecimento. Não é desconhecimento, porque todos nós, e a maioria dos cargos públicos são preenchidos por meio de concursos, são concursos difíceis, exigentes. Todo agente público tem exata noção do que ele deve fazer, né? E do que ele pode fazer, né? Ninguém, vamos dizer assim, age dessa forma de modo inconsciente. Tá. Então, esse protagonismo do judiciário está ligado a um processo político de desagregação de outros poderes. Veja, essa questão do protagonismo, a gente precisa entender também que dentro da instituição existem vários posicionamentos. E alguns desses posicionamentos, eles são aceitos pelo sistema. Você pode ter, por exemplo, juízes liberais e juízes que são mais rigorosos. Então, você pode... um determinado crime, um roubo, por exemplo, que ficou provado, a materialidade e a autoria. Um juiz liberal, ele pode aplicar a pena mínima, 5 anos e 4 meses. Um juiz mais rigoroso, ele pode valorar aqueles fatos de uma forma mais rigorosa e chegar, por exemplo, não a 5 anos e 4 meses, chegar a 8 anos, a 9 anos. Isso é perfeitamente admissível. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, o que é a distorção é aquilo que você disse. É você, na verdade, atuar fora dessa área de liberdade que a interpretação te daria. E aí você começa a assumir papéis que não são papéis institucionais. Por exemplo, eu sempre digo, Poder Judiciário não é um órgão de enfrentamento à corrupção. Isso é um equívoco. O Poder Judiciário é um poder que existe para atuar como terceiro imparcial numa disputa. Então, se o Ministério Público, com base no inquérito produzido pela polícia, esse é o papel dele, ele apresenta uma denúncia porque ele acha que aquela pessoa cometeu um determinado crime, não é? Esse é o papel institucional do Ministério Público. Como cabe à defesa, também exercer o seu papel institucional. A defesa vai apresentar razões ou contrarrazões que procurem justificar a improcedência da acusação. E qual é o papel do Poder Judiciário nessa disputa entre acusação e defesa? É de ser imparcial. Esse é o papel dele. Ele não pode tomar parte nem da defesa e nem da acusação. Ele existe exatamente para que, como terceiro imparcial, quer dizer, o resultado daquela ação, para ele é um indiferente jurídico. Ele existe para isso. Quando você assume uma posição, que eu acho que é o grande problema do Poder Judiciário hoje, quando ele assume uma posição confundindo o que seriam valores pessoais com valores institucionais, quando ele assume uma posição de enfrentamento da corrupção, e aqui eu quero deixar bem claro que todos nós queremos o enfrentamento da corrupção, mas não cabe ao Poder Judiciário esse enfrentamento da corrupção. O Poder Judiciário, o papel dele é julgar com imparcialidade. Quando ele assume uma posição institucional de enfrentamento da corrupção, ele praticamente se alia aos órgãos de persecução. Então, o que acontece? Você tem um aniquilamento do direito de defesa, porque você tem um discurso aqui coerente entre polícia, Ministério Público e Judiciário. E a defesa... A defesa, desculpe o trocadilho, ela está em defesa, porque tudo que ela fala não vai ser levado em consideração, porque eu já perdi a minha imparcialidade. Então vejam, o que a gente tem que entender? O enfrentamento da corrupção existe, ele precisa ser feito. A Constituição, ela não quer a corrupção, porque ela tem como princípio norteador a moralidade, a impessoalidade, quer dizer, a República é a antítese do favoritismo e da corrupção, mas as instituições, elas têm os seus papéis. Então, dando um exemplo, você não combate a corrupção via medicina. Então, o médico não pode matar um corrupto que entra no hospital só porque ele é corrupto. Será que se o médico falasse, assim, não, eu estou no enfrentamento da corrupção, então não vou dar tratamento a esse paciente. Aí é um desvirtuamento da instituição. Ele tem que tratar, inclusive, o pior criminoso. Ele tem que tratar com todos os meios disponíveis. E com o judiciário é a mesma coisa. Aí que eu acho que é o grande equívoco. Nós estamos, na verdade, nos alinhando ao enfrentamento da corrupção quando nós nos deveríamos manter imparciais. Porque esse é o nosso papel constitucional. Nesse sentido, as 10 medidas desequilibram muito o jogo aí da acusação contra a defesa? Veja, as 10 medidas, esse é um tema também muito interessante. Claro, o Ministério Público é uma instituição que, com a Constituição de 88, teve um papel fundamental, uma instituição importante, uma instituição para o funcionamento da democracia, assim como a imprensa, é importantíssimo. E está no legítimo interesse de defender as 10 medidas anticorrupção. É claro que essas 10 medidas, o próprio nome diz, já são para, vamos dizer assim, você evitar que essa corrupção possa acontecer na nossa sociedade. Agora, todo enfrentamento, como eu disse, é dentro de um modelo de Estado democrático de direito. Então, essas 10 medidas, algumas são medidas importantes, mas outras são medidas, do meu ponto de vista, inaceitáveis. Por exemplo, teste de integridade. Como é que a gente quer uma sociedade moralmente responsável se você já começa com o teste de integridade, não é? Outra medida que me pareceu muito inaceitável foi você desfigurar exatamente o Instituto do Habeas Corpus. Você começar a colocar limites à expedição de liminares em habeas corpus, quando nós sabemos que o habeas corpus ele existe exatamente para isso. Ele é um procedimento célebre. Quais são as restrições que ele se impõe, né? Você não pode conceder a medida liminar, tem que ouvir antes o Ministério Público, enfim. Felizmente essa parte não passou. Então o que aconteceu? Quando isso foi para a Câmara, acho que teve um debate lá e retirou algumas medidas que realmente não tinham sentido em ser aprovadas. O que acho que a Câmara aí errou foi também tratar do crime de abuso de autoridade nessas 10 medidas anticorrupção. E aqui, aí acho que houve a contaminação, porque esse projeto da Câmara, o abuso de autoridade da Câmara, não tem nada a ver com esse projeto que está no Senado. São coisas distintas. O que eles fizeram na Câmara? Um erro jurídico crasso. Eles pegaram os deveres da magistratura e as proibições da magistratura e os deveres e proibições do Ministério Público, que muitos eram infrações administrativas, e criminalizaram. Então, por exemplo, o juiz exercer além de um cargo de professor ou isso, aí transformaram-se em crime. Quer dizer, não tem o menor sentido. O que a Câmara fez ali também foi um equívoco. E isso contaminou o debate lá no Senado. Então vejam, nós temos algumas medidas que talvez nós devemos tomar para enfrentamento da corrupção. Acho que isso é importante. Acho que uma medida importante é aquela que criminaliza o enriquecimento ilícito. Que eu acho que para o agente público é uma medida salutar. Então veja, se o agente público tem um patrimônio que é incompatível com o rendimento dele e a acusação demonstra que existe essa incompatibilidade, se ele não conseguir fazer uma contraprova de que aquele enriquecimento teve uma origem lícita, é justo que ele seja criminalizado. Então existem medidas boas e existem medidas que são prejudiciais ao Estado democrático. Mas essa posição dos procuradores de exigir a integralidade das medidas não é muito autoritária? Eu acho que é a mesma posição daquele que chegou no Senado e disse: olha, se aceitarem isso aqui, eu estou de acordo. Numa sociedade democrática, você tem conflitos de interesses, é claro que você tem que discutir, você tem que ponderar, você tem que ceder, você tem que melhorar, você tem que, na verdade... Você não tem receio? A gente viu em outros momentos que você teve, mesmo nos Estados Unidos, que você teve um dos poderes aí querendo assumir as rédeas em momentos de crise. Você não tem receio mais adiante que quando houver uma recomposição política, o chicote volte, o cipó de aroeira volte no lombo do judiciário, do Ministério Público? Veja, não é que eu tenho receio, isso já está acontecendo. O que talvez as associações não tenham percebido é que, na medida que as instituições elas tomam certas posições que, dentro de um Estado democrático de direito, elas não deveriam tomar, ainda que por motivos legítimos, não é, ou justificáveis, isso cria uma reação. Então vejam, o que que eu a minha perspectiva a médio prazo, um enfraquecimento das nossas instituições. Mas não vai ser um enfraquecimento por meio de alterações legislativas. Ninguém vai propor medidas para enfraquecimento, não é? E aqui eu já deixei minha discordância. Não acho que o abuso de autoridade seja uma medida de enfraquecimento. Ninguém vai propor medidas legislativas nesse sentido. O que eles vão fazer? Eles simplesmente vão sonegar recursos. Então você não vai ter recursos para modernizar, você não vai ter recursos para repor funcionários, você não vai ter recursos para novos equipamentos. Então nós vamos ter um sucateamento das instituições, nós vamos ter um aviltamento dos nossos subsídios, né? Você não vai ter recomposição salarial. E com isso, toda essa capacidade positiva de investigação, de apuração, né? De elucidação de fatos, de condenação, né? De punição, tudo isso nós vamos perder ao longo do tempo. Isso não é algo que vai começar daqui a 2-3 anos, é algo que já começou. Se a gente olhar as medidas que foram tomadas, né? Os cortes nos orçamentos, né? Acordos para reajuste que já não foram cumpridos, quer dizer, tudo isso já faz parte dessa predisposição. Maravilha, bichão. Mas a cegueira nacional é uma coisa inacreditável. Como gozar de cima da marcha da insensatez.